nunca do rei, nunca, nunca do rei. Sacode salada! Morava numa ilha perdida e deserta, deserta, ilha deserta da dor. Sonhava com um índio que me desse alegria. Sonhava com um índio que me desse alegria. E esse índio era você, amor. Com o penacho na cabeça, um abrigo de paz. Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais. Com o penacho na cabeça, um abrigo de paz. Ele tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais. E aí? O seu amor é... comeu meu coração, mas agora eu sou feliz. Deserta, deserta, ilha deserta da dor. Sonhava com um índio que me desse alegria. E esse índio era você, amor. Morava numa ilha perdida e deserta. Deserta, ilha deserta da dor. Sonhava com um índio que me desse alegria. E esse índio era você, amor. Com um penacho na cabeça, uma tribo de paz. Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais. Com penacho na cabeça, uma tribo de paz. Ele tocava. Eu quero mais. Com penacho na cabeça de uma tribo de paz. Ele tocava o tambor, eu quero mais. Só vocês, só vocês. O seu amor. Vocês querem mais, é?